Epa, neguinha, então vamos nós. Nega, nega, nega, nega, nega, nega, oh lá lá. Nega, nega, nega, nega, nega, nega, a nega, nega, não maltrate o seu nego. Oh, oh, oh, oh, quem tanto te dá chamego? Quem é que te faz tanto carinho e te enche de beijinhos logo no amanhecer? Quem é que te ensina pra dormir e tanto te fez feliz com mil gestos de amor? A nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, oh lá lá, oh, nega, nega, nega, nega, nega, nega, a nega, nega, não maltrate o seu nego. Oh, oh, oh, oh, quem tanto te dá chamego? Pego até água no cesto, oh, oh, oh, oh, só pra te ver feliz. Vou amante a nota antiga e ainda trago flores só pra te agradar. Banho tanto com teus beijos, todo canto em que eu te vejo, não me canso de falar. A nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, olha lá. Nega, nega, nega, nega, nega, nega, a nega, nega, não maltrate o seu nego. Oh, oh, oh, oh, quem tanto te dá chamego? Quem é que te faz tanto carinho e te enche de beijinhos logo no amanhecer? E quem é que te ensina pra dormir e tanto te fez feliz com mil gestos de amor? Neguinha, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, oh lá lá. Nega, nega, nega, nega, nega, nega, oh nega, nega, não maltrate o seu nego. Oh, oh, oh, oh, quem tanto te dá chamego? Pego até água no cesto, oh, oh, oh, oh, só pra te ver feliz. Sou amante a nota antiga e ainda trago flores só pra te agradar. Banho todo com teus beijos, todo canto em que eu te vejo, não me canso de falar. A nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, oh lá lá, neguinha, oh nega, nega, nega, nega, nega, nega, a nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, menina, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, neguinha, nega, não maltrate o seu nego. Pra quem tá tudo em dar chamego, nega, não maltrate o seu nego. Quem tá tudo em dar chamego, nega, não maltrate o seu nego. Quem tá tudo te dá chamego. Eita, neguinha bonita.